Fica 975, reduza para 200 nós a velocidade. Isso, 975. 975, prossiga para 2.000 pés. 2.000, 755. 5975 tem condições de manter a proa? Eu quero saber sequenciamento? Sem problema nenhum. Eu sou então, após esse tato, mantém a proa, isso? Afirmativo, vetoração para sequenciamento vem na proa 030. Então, sobre vetor agora na proa 30. Vai atingir os 50, 5975. 5975, Deus se mantém a 3.000 pés. 3.000 pés, 5975. 1.755 para localizador, curva esquerda, proa 1.60, reporte estabilizado. 60, vai apagar. Fico 975 para o localizador, curva direita para 050, reporte estabilizado. Pro 50, reportando estabilizando o localizador, o Rio 5975, para descer 2.000. Autorizado, Rio 5975, desça para 2.000 pés, autorizado LSXV, reporte estabilizado. 2.000, no XV, reportando 5975. Pro 092, desça mantém nível de voo 050. 050, com 092. Estabilizado LS, 1755. 1755, chame turno no 8 decimal, 95. 895. 975, confete curva direita para o 070. Completando direita 70, 5975. 100, igual 9755, continua a pressão agora, autorização de pouso. Certo. Foto 234, chame o centro Recife, frequência 126.85, alterna 125.45. 2.085.2545, bom dia. Confirme. Onde é a 705. 1755, autorizado pouso, pista 10, vento variável, 2 nós. Abre pouso, pista 10, igual nós, 1755. Acho que a Mike tem que lhe pressionar, chame táxi. Localizador. 092 tem NS autorizado, vai chamar estabilizado no localizador. Localizador da 10.5975. 5975, complete aproximação, chame turno no 8 decimal, 95. 1895, 5975. Afirmativo. 5975 estabilizou em LS X-ray. Tem o 5975, continua para você começar agora de pista livre. Mas não, pista livre, 5975. O 0092, reduza o 17 para 2009. 200, bom, 092. Pedro 2223, pronto no ponto de estar a 90. Chiele e mantém, parceiro 2223. Ali mantém. Site 55, no solo aos 31, libera direito no 21 decimal 9. 21, bom dia. Tem 4753, deixa a via chegada a bonde para 4 mil pés, que negar no 0 no 5. 4 mil com 1015, o SAM 453. Bola, não, no 0 agilizando 2223. Federal 9970, chama o centro Recife, frequência no 26 decimal 85, alterno no 25 decimal 4 a 5. 12685 e 12545, 9970. 75, autorizado pouso, pista na 0, vento variável 029. Autorizado pouso na 10597. Passarudo 2223, contato no radar da decolagem, suba para nível de voo 180, vê se é o Bruno. Prossiga, Federal 9970. Federal 9970, tentem 128 decimal 8, 128 decimal 35, 125 decimal 1. No caso negativo, retorne a frequência do controle do salvador. Ok, ciente, obrigado. Passaria 2223, pode passar a escuta do controle? Afirma, decola 234. 119 decimal 8. 5. Controle salvador, passaria do 2223. Passaria do 2223, contato radar na decolagem, suba. Para, via Arboruno até 180-2223. Foi 223, autorizado direto Elefa. Direto Elefa, 2223. Emissário 1219. Ao librar, 1219, se passa. Emissário 1819-5. 1819-5. Então ligou Goma 092, autorizado pouso, pista na 0, vento variável 2 nós. Lembre pouso na 0, 092. Salvador, bom dia, 14981, vai passar o 901180. 491, dessa via chegada a bons para nível de voo 050, QNH 1095. Essa via até o 050, 1095, 2492. Acho que o Mike Yank repassa na lógica, ajuste na 095. Como é que é autorizado ingresso? É passar a linha de pronto para receber a falar. Passaria 2223, vai precisar fazer um desvio à esquerda para 250 evitar a formação. Passaria 2223, reposta vindo de juiz, Manelefa. Sim. Sete para 25003, autorizado pela área de procedimento eletro extrui, após estabilizado no localizador. 5500 vai encontrar estabilizada para 73. Azul 4981, desce, mantém 4 mil pés. Desce, mantém 4 mil pés, azul 4981. Decolagem autorizada por Romeu, acho que é Mike Yank, pista no 7, vento variável 2 nós. Papão Romeu, Oscar Mike Yank, decolado aos 4 anos, chamei o controle em 119, decimal 8. Controle 119, decimal 8, Yank, tá bom. Controle Salvador, Matias, Papão Romeu, Oscar Mike Yank. Bom, eu acho que é Mike Yankee, contatou o radar de decolagem, mantém condições visuais no meu pet, após 3 milhas afastado de Salvador. Até 3 milhas afastado, Oscar Maquiaque. Solicita para o direto, se possível. Autorizado, acho que é Mike Yankee, vai direto Manati. Direto Manati, Yankee. Controle, Oscar Maquiaque, voltando para o chamado. Manatião 1104. 1104, chama é 4753, prossiga para 2000 pés. 2000, 4753. Azul 4981, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento eletroextray, reporte estabilizado no localizador. Passaria do 2223, mas quantas milhas nessa prova? Passaria do 2223 na escuta do controle? Passaria do 2223. Passaria do 2223, mas quantas milhas nessa prova? Umas 15 milhas aproximadamente. Frente. Gente, eu atingi e mantenho a ponta de espera, eu sei que não é certo. Salvador, tá, 4753, NSX-ray, pistão 0, bom dia. Gente, tá, 4753, avistado, autorizado pouso, vento variável, 2-9. Autorizado pouso, 4753. Mercury in November ele pressiona na Chemtex. Rio 5973, ali mantém a pista no zero. Mantém, cabeceira no zero, escutar o 73. Salvador, bom dia. Azul 2783, visual com Rio. Azul 2783, mantenha a posição de espera, posto na zero. Mantenha 2783. São 4753, nas salas 49, libera a direita, 121-9. 219-4753. Gente, é com o Índio November. Livre táxi até a lógica, pode para o ingresso. Rio 5973, decolagem autorizada, pista na zero, centro variável 03 nós. Autorizado, Rio 5973. Salvador, Boinha Azul 4981, final de 7 milhas. Sente azul 4981, já avistado, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando azul 4981. Controle Salvador, poderia coordenar para o passarelo 2223 a prova do destino? Autorizado, 2223. Obrigado. Sul 4981. Rio 5973, decolado 51, chame o controle Salvador em 119, décima 8. 198, obrigado. Barra Oeste para Mike Yank, 23 milhas do Oeste do Oeste do Ador, serviço radar encerrado. Autorizado de uma frequência para coordenação. Salvador, esse é o Rio 5973, decolando sua escuta na Fucaru. 5973, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 330 via Cedar Puca. Cedar Puca 330. Açaria do 2223, autorizado voar direto destino. Chame centro Recife, frequência no 28.8, alterna no 26.0. 288-260, obrigado. Azul, 273, ali mantém. Ali mantém 273. Azul, 4981, sala 103, liberou via Fox, no desenho desse 99. 79. Azul 273, decolagem autorizada, vento variável 3. Decolagem autorizada na 0-102783. Como que o senhor acontece com o Recife, quando possível com a água de novo? Problema um pouco, 0-18. 7-593, desvios, após desvios, vojamo. É sempre após vojamo. Quando possível a correlação com Recife para voz igual Romeu Fox 018, quando possível. Gente, papapá, Eco Índia, novembro, a linha mantém pista 17. A linha mantém cabeceira 17, Eco Índia, novembro. Muito obrigado. Romeu Fox 08, 5903. Azul 273, decola 255, chame o controle agora, 119, decimal 8. 198, bom dia, 273, 23. Controle Salvador, bom dia, Azul 2783. Azul 2783, suba para nível de voo, no 60, após o desvio feste utilizado Elefa, subindo sem restrições. Volume 60 para o desvio direto Elefa, sem restrições, o Azul 2783. Faz decolagem Eco de novembro. Record de novembro, escuta. Pode decolagem, mantenha 2000 pés, ok? Devido à solicitação do controle para separação de tráfego. Decolagem autorizada, pistão 7, vento variável 03 nós. Autorizado, decolagem, pistão 7, vento variável 03 nós, mantendo 2000 pés após decolagem, época de novembro. Prossiga, acho que apagou. Confirme o pátio. Reporte no ponto de espera da Taxi Papá. No 5973, chame o centro, Recife, frequência no 25.45, retorno no 26.85. 2545, confira a secundária. Frequência no 5973, Rio 5973. Afirmativo, Rio 5973, no 25.45, retorno no 26.85. Correio 5973, 12545, 12685, bom dia. Controle de Salvador, bom dia, de papapapá, é com o dia novembro. Papapá, é com o dia novembro. Tuba, para o nível de voo. Suba conforme autorizado, restrito 2000 pés, direto Conde. Está presente direto do Conde, restrito inicialmente 2000 pés, é com dia novembro. É com dia novembro, suba e mantém o nível de voo 050 inicialmente, direto Conde. Edificando 050, direto Conde, é com dia novembro. É com dia novembro, autorizado subida para nível de voo 090, direto Conde. 090, direto Conde, é com dia novembro. Quilômetro 312, essa via chegada Tomé de Uno para o nível de voo 050, que é negar no 095. Autorizado, decolagem, pistão no 7, vento variável 03 nós. De zero. 090, Eco India November. Baixa Papa Golfo decolado ao Zuno, ao Corriginal 03. Chame o controle agora, 119.8. Baixa Papa Golfo, contato o radar decolagem. Suba para nível de voo 070. Se tiver condições, está atrás do curva direita direto ao Momo. Você já iniciou curva esquerda na proa de Momo? Certo. A saída lotada seria mais confortável, tem condição? Confirme. Saída lotada. Lado direto do local, acho que é para Golf. Golf. Se o Golf informa o tráfego que decolou à sua frente, a sua posição de 205 milhas no Nordeste, cruzando 3.500 pés, em subida para o 090. Certo. Acho que é o Papa Golf, já vou avisar na rota? Permaneceu. Confirme, acho que é o Papa Golf. Já vou aí. Então, gosto do Papa Golf, como recebe o controle do Salvador? Alto e claro. Acho que o Papa Golf informa que essa transmissão está intercortada. Confirme se já vou avisando essa rota. Afirmativo, o meu voo instrumento é dentro da terminal. Eu estou fazendo uma saída para o instrumento. Eu acho que essa informação não confere. Sim. Acho que a Papa Golf informa seu estimado de pouso. Está estimando o pouso 1135. 7135. Fala sua localidade é fora da terminal. Mas o voo instrumento é até a Lagoinha, após o visual. 7. 312, autorizado Duna, 4000 pés, que negar na 095. É 312, 4000 pés, que negar na 095. Azul 2783, chame o centro Recife, frequência no 28.8, alterna no 26.0. 288, alterna no 260, obrigado. O Azul 2783. Controle Salvador, bom dia, TAM 3304, com informação, Juliet. TAM 3304, dessa vez chegada a bordo para nível de voo 080, que é negar no 095. 080, desce com no 095, TAM 3304. Xanamia 312, desce para 2000 pés, autorizado final do procedimento Eletex Free, é posto estabilizado no localizador. Equador, papapá, Punha November, atinge mantém 090. Confirme? Papapá, Eco India November, atinge e mantém 090. Sente. Transmador chame torno no 8.95. Xenem 312, ajuste no 0195. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 190 graus, 02 nós. Salive É 3604, desce para 4010, que é legal, 1095. 4000, 1095, 3604. No 2, solas 2-0, a livraram no 2-1, desceu 9. Golfe, confirme quantas milhas irá modificar as regras de voo. Vai cancelar agora, hein? Através de Alagoinhas, prosseguir visual. Vocês confirmam o nível? Vai iniciar descida para o 055 inicialmente. Gente, acho que é para Golfe. Plano modificado no 121. Esse para nível de voo 055. Salvador, TAM 3304, zona de voo na proa do externo, descendo a 1700. Negativo 3304, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento LSX3, após estabilizado no localizador. Entra ruim a aproximação, além da gente, é? Não, negativo, só número 1, 3304, mantém a chegada. Ah, então tá bom. A chamaquia que mantém as condições visuais no meu pé, do que negar no 0 no 6. Tá perto para a descida. Claro, TAM 3304. 3304, você me